centro Recife, na frequência 1251, alterne 128.3. Pastor Onomeia, atingiu 4.000. Contém a 4.000, pastor Onomeia. Branco, decola 0.000, patrulha Salvador 1-1935. 1935, obrigado, Gol. Deus, bravo. Então, Juliette Serra, prossiga. Sim, mas sua posição, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Através do Pensar aqui, próximo. Hotel Juliette Serra. Reposta e pitou a sua, Hotel Juliette Serra. Mostrará a situação de guerra e descendo. Autoriza 507. Eu sou do Dael. Via Dael, liga 430, Bravo. Doutor Juliette Serra, chame agora o controle 11935. Para o controle 11935. Hotel Juliette Serra. Retornando para o aeródromo e... Já liberando 500 pés pela ordem. Ok, mantenha 500 pés. Litoral, Canedal no 0, no 1, reporte no Través de Pitão Sul. Rumo 962, desça e mantenha 2.000 pés, Canedal no 0, no 1. 2011, 1962. Papa Romeu, Romeu Parcial, para controle. 3 milhas para Conde, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju na frequência 1203. Passa 170, chama o centro em 12685, altera 12545. Bruno 790, chama o centro Recife na frequência 12685, altera 12545. Aqui é o 2085, 12545. Obrigado, bom trabalho. 4-2-1-6 autorizado, sinal e LS X-Ray, fonte estabilizada. Espera, estabilizado 3-2-1-6. 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da EL, leda após Irume, aciona 5515, controle 1-1-9-3-5. Puxa, 6-3-1-2. Retificando, 6213, autorizado para Galeão, nível de voo 360, outro 98, sétimo sul. Decola da pista 10, primeira curva direita, da EL Lima e Dume. 515 no transfondo, controle de saída 1935, salva 20 e número 8. Fecha 6213, planejamento correto no 8, reporte quando pronto. Oceané 6356, Torre, Salvador. Bom dia. Escuta, 6356. Oceané 6356, status autorizado, vento 090 graus, zona 62 de noite. Livre pouso, 6356. Livre de cima 95, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, reporte farol de Itapuã, QNH 1011. Reportará farol de Itapuã, Serra. 3216. 3216, com flat final e LS que rei, chame a torre em 1-8 decimal 95. 295, boa tarde. Lua 962 autorizado, LS que rei, fome e localizador. Portal localizador, 1962. Confirme. 3216, 3 milhas para o externo. Então, 3216, reporte estacional marca 2 de terra, que nem dando 01. Hotel Juliette Serra, ciente. Mantenha a espera do Paulo de Itapuã aguardando para o cruzamento. Guadará em Itapuã. O hotel está presente na visita com imediato. Tipo 3895. Aguardando. Da terminado, 56 milhas de Salvador, para serviço de formação de voo e alerta, chama o centro na frequência 12685, antena 12545. Gente, ainda não possui plano de sistema, mais coordenação. Confirmando o indicativo de chamada, seria o azul 4463 de Ilhéus? Ah, o 4463. Aqui apareceu aqui o... Confirme o nível solicitado. 180. 0 graus, 179. Obrigado. O 4463, autorizado em Léus, via Golf 677, após conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída coral, aciona 0274, controle 119, decimal 35. Autorizado em Léus, 180, decola da 10, com primeira curva à direita, saída coral 0274. Azul 4463. No 1, no reporte ou no pronto? Botaremos. Tchanan 6213, portão 8, puxa Tchanan. Aqui a gente trabalha com combustível, preciso saber que eu vou ter que voltar para base TC. Nós estamos parados aqui há 12 minutos. Gente, temos mais uma aeronave para pouso a 2 milhas de Simbra. Ok, após esse tráfego a gente pode alinhar e decola de imediato assim que ele livrar? Será autorizado o TAN 3895 após o tráfego, ok? É, confirma aí se o tráfego está pousando? Negativo, após o próximo tráfego que está passando no externo, será autorizado. Ah, ok, 5 milhas a gente não consegue decolar. Então tá bom, tá aguardando então. Passou 610 para 2000. Três, dois, 1, 6, solo zona 5, olivar a primeira direita, solo Salvador, 1, 2, 1, 1. 125, decimal 1, enable 128, decimal 3. Go for a call, receptor 1251, enable 1283, good day. 6, 1, 6, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1, 1. Alfa, Juliette. Deixa Canemé 356, ingresso Juliette, remota 14481. Juliette, a remota 14386. 1-0. Afirmativo, visual do tráfego aqui, posição 12 horas. Sim, setor Juliette Serra, autorizado cruzamento pela retaguarda do tráfego, reporte final da 17. Reportará final da 17, iniciando cruzamento. Cajú agora. E bagou na curta final da 10, autorizado linha de manter. Tá sim. Salvador, o tráfego 3745, agora no ponto de espera, teria uma previsão pra gente? São 3745, mantém a espera da 10, assim que a aeronave da companhia de sua frente decolar, após ser autorizada a linha de manter. Nossa ciência, é o próximo então, obrigado, São 3745. Uno 962, solo 18, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 12111. 211, obrigado, boa. Só deixa eu ver. Tá no meio, autorizado o sinal, ILS X-Ray, pistão na zero, ponto estabilizado. Autorizado, ILS X-Ray, reporta estabilizado, pastor no meio. Vitor Kilo Delta, desça e mantenha 3.000 pés, 1-0, 1-0, ajuste, canceladas as inscrições em pelo. 3.000, cancelada as inscrições em pelo, Vitor Kilo Delta. E a 4 autorizado, Maceió, deu piso Lula 7, aposta que come roda, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfeito saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5534, controle 119, decimal 35. 350 autorizado para Maceió, autorizou Lula 7, decola da piso Lula 0, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. 5534 no transporte, controle 0935. Boa noite, 64, o treinamento correto. No 5, reporte para o Puxibé de acionamento. Chamada, obrigado. No 3895, decola 119, controle Salvador, 11935. 1935. 3895. 3895, contato radar, suba via saída da EL para nível 340. 340, tá 3895, pode valida. 10.000 autorizado, valida. Pode valida, tá 3845. 3895 3 para o táxi, está com 144 a bordo, com 3 e 30, alterna galeão. 6213, aguarde para mim. Posição autorizada, tá? Reporte-me através do portão 612, avista 0110. Viva e táxi, você passará através do 612, com 1010, eu tirar. Aqui no Salvador, 2067, Índia, confere, prepara a saída da Eulia da Morte, vou aguardando cópia. Da Eulia da Morte, lá em aguarde. Aguarde um instante para decolar de 3745 devido à saída da aeronave anterior ser a mesma rota. Mesma velocidade, né, cara? Em Salvador, passou no meio, estabilizado no ILS, baixado e travado. Passou no meio, continue a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 10, 10. Ciente, 10, 10. Controle 3895. Eu sigo, 3895. Pode coordenar a praia de Baltimore pra gente? Pode. Alfa, até o ponto de espera, lá torre 118, desse 95, morreu. Espera, 895, obrigado, minha 2. ALS autorizada, retornará estabilizado no lock, veio pra aquela dela. 745 da Colômbia 23, controle Salvador, 1935. 1935. 745, contato radar, suba via saída da Alfa para nível 360. 0067, autorizado Guarulhos, vetor 010, aposto como rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5550, controle 119, decimal 3. Está pronto, obrigado, 360, vetor 10, decola 10, com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 5550 no transponder, controle 193, é o gol 2067. 2067, controle 119, decimal 35, 9, reporte pronto. 935, reportarei ponto pronto, gol 2067. Patrão Vitor Lima S-Way, no pátio 3, confirme o horário de decolagem. Doze e dez, Lu, confirme o destino. 2, 1, 3, está próximo, pode esperar. Questionário 6213, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, 6213. 29 centrado, tem aumento pela data. Como é que é pelo aumento, boa noite, 4 posição 3. 3 para puxa, 3 para puxa. track factor 1, meio autorizado, parte de autoridade. Aproveita aquilo delta, estabilizado, não localizado. Dito aquilo delta, continue a aproximação, aguardando a pista ali. A delta está livre, aproveita aquilo delta. Chanel 6213, autorizado de decolagem, vento 090 graus, na meia dúzia de nós. Vento decolagem, 6213. Vento 395, passa 150, chama o centro 1251, alterna 128, decimal 3. 1251-2835-3395. Chama 1864, autorizada táxi, retaguarda do Embraer, via parte 1, Índia Alfa. Até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste 1-0, bom voo. Ok, 1-0, aguardando o início do azul, a nossa frente, após Índia e Alfa, ponto de 1895, 1864. Azul 4463, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 010, morro. 0-0, ponto de espera, 4-18-95, obrigado, boa tarde. Que oração é sua, evita aquilo delta? E o tempo de permanência no pátio? 3745, chama agora Recife, 1251 e alterna 12830. 3150 Salvador, azul 4463, boa tarde. 4463, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 100 graus na 99. Alinha e decola da 10, azul 4463. Bom dia, 1864, bom dia, após o início da rolagem da aeronave da Azul, Embraer 190, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem da Azul, alinha e manter na 90864. Papal meu novembro heróis com a Uisca Larga. Confirmamos a existência do plano com a IS, está sendo transmitido para o centro. Aguarde mais alguns minutos por Vitorino X-Ray. O 4463 decolou 34, controle Salvador 11935. Para com o controle 1935 azul 4463, boa. O horário do plano, destino? 1963. O 4463, contato radar, sua via saída Coral para o nível 180. Via Coral, sessão 180 azul 4463. Autoriza direto para o canal, está presente? Autorizada, após 2000 direto para o canal. Após 2000 direto para o canal. Ali, pronto, não, 90, vai tomar conta. Gol 2067, meu nome é autorizado, chega de funcionamento é rebaixado. Preparei tarde, gol 2067. 99. Eu vou decolar, ajuda a 90, vai também quatro. 4, contato radar, desça a via cheia da Mari para o nível 050, veja lá. Uno 864, decola 36, controle Salvador, 1-1935. Salvador 35. Senhor, boa tarde, boa noite, 64, decolou 1200. 1864, contato radar, sua via saiu da Puca para o nível 350. Via Puca 350, você está falando de Puca? Pois é, de Puca. Número 8 foi o último autorizado, Salvador, Salvador, afastando 20 milhas, corredor forte, decola da 1-7, primeira curva esquerda, corredor forte 1-10, aciona 0-1-35, controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-95. Meu nome é Morais, com o espotejamento correto no pátio da bata, PLB2, confirme. Ele tá se chama Torre 1-1-8-9-5, meu nome é Morais, com o espo, meu voo. November Oscar Whisky, autorizado táxi, reporte, ponto de espera. MSS, autorizado táxi, via pátio 1, ilha da ponto de espera. Ponto de espera, chama torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0, meu voo. Via pátio, ilha ponto 0-0-1-0-18-9-5, é o gol 2-0-6, obrigado. Autorizado, nível final 310, autorizado, vai direto, Marcelo é presente. 310, compra de Marcelo, muito grato. 3, já possui um vitão de onde agora, no minuto, cópia. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 080 graus, 189. A linha decola, da 1-0, boa, 0. Escuta. Você confirma a radial ideal de saída? 2245, aguarde mais um minuto para a cópia, o Vitor Lima Flay. Papa Romeu, Romeu até o Gol, você vai um instante, cópia? Pronto, cópia. Tolima Flu, autorizado Guarulhos, conforme rota, nível 100. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, após voa MAPVO. Aciona 5576, controle 119.35. Desça para 2000, QNH 10, 10, cancelado as restrições em TAP e reporte localizador. 2000, sem restrições, 5010, reportarei estabilizado, 3804, autorizaria a proa zona? 3804, mantenha o perfil da chegada, porém, cancelado as restrições de velocidade e altitude em TAP. 3804. Controle, Salvador, bom dia, voo 2067, da cola. 2067, com certo rodar, suba as vias saída da EL para nível 360. Da EL para 360, voo 2067. Até o Gol, fica o treinamento correto, né? Rimar para acionamento e decolagem, chame a torre 118.95. Para decolagem. Puta. Hotel Romeu Golf, prossiga. Estou iniciando para decolagem, Hotel Romeu Golf. Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado táxi. Segue Pátio 1, Lima, Mike, até aqui na Quebec. Quebec, chama o torre 118.95. Autorizado a linha e manter, mantendo a sua escrita. November Oscar Whisky, após alinhado, autorizado a decolagem, pista 1-7-0-0-90 graus, 189. Capatão Vitor Lima, isso é a voz para o início. Prossiga, Sotélio 2526. Um plano de instrumento para o galeão 1660 para a autoridade. Miami Solo, 1211, na sua série. 2526, Galeão, bastante cópia, prepare a saída da El. Saída da El. Oscar Whisky, decola os 47, está autorizado o cruzamento do campo, pista 1-0, reporte na proa de buraquinho. Autorizado o cruzamento da 1-0, reporta buraquinho, novembro das 3. Milhas para Coral, serviço já terminado, chama controle de leste, frequência 1201. Corinthians X-Ray, Lima X-Ray, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Tô aqui no Delta confirmando, 4-5. Quilo Delta, está autorizado o cruzamento da 1-9-7-3-5-4-5. Cruzado Galeão, Zepuzulo 4-4, após qual rota? Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El, Leda, após Porto Seguro. Aciona 5-5-5-1, controle 1-1-9-3-5. Será 25-2000, protegimento correto? Confirme o fel do pátio. 295, graças, bom dia. Sim. Você no pátio de autoridade ou no pátio militar? Pátio militar. Gente, autorizado o acionamento? Para o táxi, chame a torre 1-1-8-2995, você era 25-2000. Chame controle Salvador 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, novembro das 3. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro Oscar Whisky, 1-1000 pés, corredor forte. 1-1000 pés, corredor forte, reporte 20 milhas, general na 0-1-0, novembro Oscar Whisky. 1-0-1-0, reporta 20 milhas, novembro Oscar Whisky. 2-0-6-7, passa 1-6-0, chame centro, 1-2-5-1, alterna 1-3-3, corrija. Alterna 1-2-8-3. 2-5-1-2-8-3, do 2067. Informa o helicóptero Robson 44, decolado à sua esquerda, não irá interferir com a sua aproximação. 2-8-0-4-5. Hotel Romeu Golf está fora do sol, visual com a pista e com a aeronave na final, aguarda no setor norte. Sim, se Hotel Romeu Golf, considere fora do sol lá o 5-0, aguarde para o cruzamento da 1-0. Aguarda, Golf. Vitor Lima X-Ray, decola 5-1, controle Salvador 1-1-9-3-5. Não, eu vou fazer ali 1-1-9-3-5, exatamente isso aí, uma boa. São 3804, pouso autorizado, pistão na 0, vento 0, 90 graus, 189. Livre pouso, pistão na 0, 3804. Então confirme, modificando o destino então para Caruaru, confirme. Afirmo, senhor, modificando o destino para Caruaru, solicito proa do destino, se possível, 050. E ascensão ao 095. Ok, confirme o rumo ideal para o destino. É o 050, senhor. Cruzar 1500, autorizado, vai direto Caruaru. E confirme as modificações do plano de voo. Modifica então de instrumento para visual, prossegue visual, nível de voo 095, a rota direto para Caruaru, está presente em ideal 050, Caruaru, Serra November Romeu Uniforme, alternando o Recife, Serra Bravo Romeu Fox. Aeronave é um Carajá, temos 4 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia ao redor do microfone. Solo 1211. A direita, solo 1211, 3204. Diminuiu a estimada, ele passa novamente. Certo. Para informar, só tem um tráfego no litoral, Papa Alfa 28. Sua posição de 10 horas, 1 milha e meia, mantendo meu teste. A gente vai ficar atento ao tráfego, Vitor Lima Crei, porém ainda não visual. Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Papa Romeo, meu hotel Golf. Litoral, 500 pés, Kenegão no 0 no 0. No 0 no 0, está no fora de Itapuã, sobrevoo vai ser Pituaçu, na escuta permanente. Gente. Boa tarde, boa noite, 67. Gente da Índia, autorização, Brasília. Boa noite, 67. Índia, confere, confirme o nível solicitado. 400. Confirme? 400. Gente, aguarde o instante, qualquer 1867. 867. 167, pronto, cópia. Copia, 867. Boa noite, 167, autorizado Brasília, veio pro 017, aposta com rota, nível 400. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída a bordo, após o eletro, aciona 5573, controle 119.35. Autorizado Brasília, veio de voo 400, aperto 17, conforme o plano. Decola a curva direita, após o Rio Árvore Elétrico. Funciona 573 e controle 1935. Boa noite, 67. Boa noite, 67. O treinamento correto no 2, reporte para o Cuxibé do treinamento. Boa noite, 67. Salvador, boa tarde. São 3, 2 e 1,5. Autorização Fortaleza. São 3, 2 e 1,5. Boa informação, Índia. Autorizado Fortaleza, Zepuzo 119, após conforme rota. Nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, código Froti, aciona 5003, controle 119.35. Vou confirmar sua saída, por favor. Momo, código Froti. Ativo, autorizado pela Fortaleza, pelo segundo 19. Estou encontrando 370, pista 10, curva esquerda, Momo, Código Froti, 5023-1935. 32 e no meio, treinamento correto no 11, reporte para o Cuxibé de treinamento. Funcionando. Controle, Papa Romeo, novembro, Arascaro Whisky. Novembro, Arascaro Whisky, prossiga. Assim que possível, solicito ascensão para 2500 pés, senhores. Grado, ascensão 2500. Grado, ascensão 2500, posso ter isso. 1867, quanto puxa o acionamento, não sei. 1867, 12 autorizado, pushback e acionamento, reporte taxa. Calibra o pushback e acionamento. Aérea 2526, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, 219. Autorizado alinhamento e decolagem, pista 10, autorizado a alinhar e Aérea 2526, decola 00, controle Salvador, 11935. 00935, boa. Aérea 2526. Aérea 2526, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Saiu da EL para o 360, 2526. Para o táxi, POB 146, 3 horas e 45. Você na campanha. 1867, siga via Índia, no ponto de espera 2895, a Rio 1010, não ouve. Via Índia lá, 2495, 1010, obrigado, boa tarde. Quanto cópia? Siga, 254. Santo Dumont, não. fechado 360, fora da pista 10, saída da El, Leda após Leda, Porto Seguro. Porto Seguro intercepta reclamos no 44 e segue conforme a ordem. Controle 199 decimal 35, transpondo 5007. Autorizado Santos Dumont 360, Azul 44, decolada 10, El Leda Seguro, 5007, 1935, 6254. Chama o 5-4, correto cotejamento, chama para pushback acionamento. Vai chamar o 62, 5-4. 3-2, também autorizado, pushback acionamento, chama o táxi. Para táxi, 3-2, 3-2. Está pronto, pushback acionamento, 62, 5-4. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama. Controle Salvador, 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo 1867, árvore Lé. 1867, contato Radar, subavia, saída árvore, para nível 400. 400, voo 1867. Voo 1867, pode voar direto Elefa ou Bupet? Bupet? Voo de Elefa. Elefa, 1867.